democracia é hipocrisia. Por que nosso povo não é livre? Se democracia é justiça, por que não temos justiça? Se democracia é igualdade, por que não temos igualdade? Stand by, acorde pro mundo doidão. A cada cena é só drama e não tem ação. Não é filme, é real nos tempos modernos e tal. Uma pedra no cachimbo já era um mortal. Consequência que gera várias mortes em sequência, que faz a gente assinar a negligência de forma estúpida no sofá de pernas pro ar, sem imaginar que o seu filho ele pode catar. É tipo efeito bumerangue, o mundo gira na história. Se você fica parado, te atropela na volta, gera revolta no fundo do meu consciente, na plataforma onde cê acha que é melhor que a gente. Mas abaixo de 7 palmos não há diferenças, nem sua cor, nem seu cabelo, nem suas crenças. Em um mundo aonde o capitalismo impera, com suas leis, com injustiças, com suas regras, que de quebra gera revolta na periferia. É o reflexo de toda essa patifaria. Quem diria, famílias que se matam por heranças, filhos que mata os pais, não é mera semelhança. É o resultado da sua negligência ética, aonde só prevalece a sua parte externa, sua estética de forma patética, querendo autenticar sua falsidade, rapá. Pra papapá, vários manos que se vão de graça, assassinados, exterminados pelos canalha. Muita postura, irmão, eu sei que é foda, ladrão, viver nessas condições onde o valor é cifrão. Eu não consigo imaginar que tá ficando assim. Destrói a maldade, é mato sem fim. Procure Deus que está dentro de você. Muita postura, irmão, coração de aço, ladrão. Eu não consigo imaginar que tá ficando assim. O povo se destrói, a maldade é mato sem fim. Procure Deus que está dentro de você. Muita postura, irmão, coração de aço, ladrão. Agora, sempre que acordo, é como se estivesse ganhando mais um dia. Eu não gosto muito de gente que tem medo, sabe? Eu acho que cada um tem que assumir sua responsabilidade. O medo de perder vai tirando sua coragem, até cê perceber que a chegada não é miragem. Casais que hoje já não duram mais, levanta e anda e vai, mas vão em nome do Pai. Então glória pra aqueles que acreditam e vão na fé, meus pêsames pra aqueles que só ficam de migué. Mês de fevereiro, embriagados, eufóricos, vendo seu dinheiro desfilando em carros alegóricos. É muita treta, parceiro, é muita treta, enquanto você chora com a falta de comida na mesa. Fazer o que, né? Se você não se mexe, truta, se deixando ser alienado por quem manipula. Invade sua casa, corrompe sua família, faz seu filho virar viado e sua filha vadia. Cheio de mágoas, o desemprego abala o pobre pai de família que mergulha na cachaça. Parece até que você, pai, não liga pra nós, mas pessoas já me disseram que ouviram sua voz. Eu sei, a cada lágrima que cai do palhaço, que aqui eu tenho que ser forte, coração de aço. Eu não consigo imaginar que tá ficando assim. O povo se destrói, a maldade é mato sem fim. Procure Deus que está dentro de você. Muita postura, irmão, coração de aço, ladrão. Eu não consigo imaginar que tá ficando assim. O povo se destrói, a maldade é mato sem fim. Procure Deus que está dentro de você. Muita postura, irmão, coração de aço, ladrão. Então me escuta, Deus, cadê o filho seu, que há muito tempo pelo povo sangue escorreu? Não quero vê-lo pregado numa cruz, eu quero vê-lo aqui na nossa frente trazendo a luz. Vários pecados aqui, tumultuados, neguinho, uma pá de gente sem fé, vagando tipo zumbi, só esperando o dia exato pra assinar o óbito, marionetes, e acham que estão sóbrios, terremotos, maremotos. Será que é castigo, uma boate incendiada, vários corpos no recinto, corações feridos, mobiliza o governo, que espera alguém morrer só pra depois impor o direito. É assim e sempre vai ser, se você continuar olhando sem ao menos se mover. O mundo tá virado, o povo se matando, até o Papa já cansou e tá renunciando. O fardo tá pesado em lares e famílias, bem que eu queria agora tá falando de alegria. Mas eu não vejo, só vejo percevejos sugando o seu sangue, se levanta e pisa neles. Insetos malignos, corpos sem alma, que tira da perifa abastecendo a sua conta bancária. Situação precária a qual você sobrevive em meio a tanta tristeza, meu coração resiste. Sim, eu me orgulho do meu discurso. Sei que as sociedades costumam eliminar as pessoas que promovem mudanças. Mas se eu morrer, tendo mostrado minhas ideias e exposto verdades significativas que ajudem a acabar com o câncer que é maligno no corpo deste país,